vivendo no dia a dia. Sou mais um sobrevivente, quem diria, conseguir sair do mundo da ilusão. Me livrei do cano e de toda essa vida de cão. Cê tá ligado, né? Que a guerra faz, nunca andaram de mãos dadas. Violência hoje em dia não te leva a nada. Então não quero me envolver mais em paradas erradas. Eu fui à luta, pois então venci. Trocando uma ideia, hoje estou aqui pra você se ligar. Que quem pensa positivo não vai se afundar. Estou fazendo a minha rotina sem violência, são vários manos na correria. Todo dia eu vejo aqui o terror. Mano se matando por causa de droga, gera muito rancor. Muitos só querem saber de muito poder, mas não sabem as consequências que pode sofrer. Entre hoje e amanhã você pode cair. Então por isso que esse mundo louco tem que sair. Essa é a lei daqui, é a lei do cão. Moleque desde pequeno já segura o ferro na mão. Aqui é favela, é o meu lugar. Estou lutando pra sobreviver, mas sem vacilar. Mas sem vacilar. Aqui nós fazemos ação, então se liga, irmão. Não vacila não, rap verdadeiro. Pra não morrer você tem que ser ligeiro. Nosso papel é te manter atento, é te manter atento. Aqui nós fazemos ação, então se liga, irmão. Não vacila não, rap verdadeiro. Pra não morrer você tem que ser ligeiro. Nosso papel é te manter atento, é te manter atento. Chegando outra vez pra roubar a cena. Aqui é fato criminal, sem problema. Estou vivendo meu lema, dando continuidade na minha vida. Pode crer, estou seguindo a minha estreita trilha. Aqui eu digo de qual é. Eu sigo a rima pra me manter em pé. E tenho muita fé. Atitude errada, levo o mano a deitar na calçada. Com a cara estourada de bala. Aqui é foda de viver, a dramática realidade. Crianças de rua estão crescendo na miserável crueldade. Para muitos a vida já deixou de valer. Manos estão cheirando, se acabando, pra sair um pouco da realidade. Mas não adianta, o efeito do bagulho passa. E aí só vai trazer mais problemas, e isso é verdade. Quero viver longe da covardia, pra tentar viver momentos de alegria. O bagulho tá doido, mas eu tô ligado. E se pá pra vocês, deixa aqui meu recado. Procure pensar, procure ir lutar. Siga em frente a sua trilha, mas sem vacilar. Não se envolva em tretas erradas. Então se ligue vocês nessa parada. Aqui nós fazemos ação, então se liga, irmão. Não vacila não, rap verdadeiro. Pra não morrer você tem que ser ligeiro. Nosso papel é te manter atento, é te manter atento. Aqui nós fazemos ação, então se liga, irmão. Não vacila não, rap verdadeiro. Pra não morrer você tem que ser ligeiro. Nosso papel é te manter atento, é te manter atento.